microfone e começo a rimar. Embolado de hip hop, vamos ver no que vai dar. Minha rima é lagoana e tenho muito a falar. Meu sotaque é nordestino que só tem a mergulhar. Para o bem, para a prosperidade é o lema. Minha cabeça está erguida, porém cheia de problema. Meu rap é união, esforço e compromisso. Mentira e falsidade não tem nada a ver com isso. Bem, minha rima vai além, uma mistura verdadeira direcionada para o bem, com vontade moral, sem olhar para trás. O que passou, passou, ou nunca é tarde demais. Luiz Gonzaga é meu ídolo e Deus guarda. Porra, bota aí, Zaz. Luiz Gonzaga é meu ídolo e Deus um guardião. Skateboard está no sangue, eis a minha questão. Amizade se conquista, isso é um fato natural. Não venha me agradar se isso te faz tanto mal. Porém, tenho muito a aprender. Humildade e respeito é o que me faz vencer. Anônimo é o que sou, mas nem por muito tempo. Sociedade underground, não se sai do pensamento. E o pandeiro não pode parar. Não pode parar, não pode parar. O pandeiro não pode parar. Não pode parar, não pode parar. O pandeiro não pode parar, não pode parar, não pode parar. O pandeiro não pode parar, não pode parar, não pode parar. Tô relaxado, muito sossegado, já escolhi o meu caminho e não vou ficar parado, eu tenho muita fé. E algo a receber, o Nordeste é meu lar, eu não duvido de você. O microfone é minha arma, munição é minha mente. E os calibres são pesados e meus tiros estão presentes. Com bala de bem, sem refém. Aqui a violência não tem vez. Me dê valor o que é da terra, o que é seu. Não pense no folclore como uma peça de museu. Engano seu, alienado. Enriqueça sua mente e não fica aí sentado, vendo TV ou reclamando da vida. Assistindo Big Brother, tendo ataque suicida. O tempo tá passando, corra atrás. Seu futuro é agora, você já perdeu tempo demais. O pandeiro não pode parar. Não pode parar, não pode parar. O pandeiro não pode parar. Não pode parar, não pode parar. O pandeiro não pode parar. Não pode parar, não pode parar. O pandeiro não pode parar. Não pode parar, não pode parar.